noite. E ele a amante da lua, amante da lua, amante da lua, sob o neon, ela se insinua e perde a postura. Amante da lua, ninguém a segura. Depois da meia-noite, ela só faz loucura. Maldade convicta, selvagem, revolta, vingança, insanidade. Ela não quer saber de amor, chega de sentido. Não troca a rua nem pelo seu cobertor. E a noite começou e é uma criança. Se solta, rebola na pista de dança. Espanta os males quando se diverte. O som invade e deixa ela mais sexy. Esquece os problemas e o passado. Não dá moral nem pro futuro, nem pro ex-namorado. Cansada de se iludir, jogou tudo pro alto e foi ser feliz. Feliz. Desistiu de sonhar com um príncipe, porque ser uma rainha é bem mais chique. Amante da lua. Amante da lua, ninguém a segura. Depois da meia-noite, ela só faz loucura. Só loucura. Jeito de menina, mente de mulher. Pode olhar novinho, eu sei que você quer. Vai chupar dedo enquanto eu rebolo. Eu não quero compromisso, quero que acabe logo. Uma noite pra te esquecer, um uísque com gelo pra viver esse momento sem sofrimento. Tô de boa de romance, eu tô sem tempo. Hoje é sexta frevo, amanhã é sábado, depois na domingueira que eu me acabo. Desacredita não que hoje eu não tô só. A lua me acompanha, esses prazeres sei de cor. Amante da lua. Se insinua e perde a postura. Amante da lua, ninguém a segura. Depois da meia-noite, ela só faz loucura. Amante da noite, casada com lua, só anda sem algema. Ela sabe atuar. São vários corações que já colecionou. Se te leva pra cama, engana que faz amor. Entendeu que mágico só vive de ilusão. Te atrai com sua malícia quando desce até o chão. Não passa de um truque, mas prefiro acreditar. Eu queria ser a lua para ter o seu olhar. Muita coxa e pouco pano, ela se exibe. Batom red na boca, que hoje tá pro crime. Sei que essa garota é uma de prazer. Quanto mais me afogo, mais quero me envolver. Amante da lua. Amante da lua, ninguém a segura. Depois da meia-noite, ela só faz loucura.